Nicolá Lourinho, the best play music, meu DJ. Yeah.

moleque doido. Meu raio de sol na beira do mar segurou minha mão na luz do luar. Lourinho Mix. Sorrindo, cê me disse calma. Eu vim pra sarar sua alma e o seu coração vai ser feliz, feliz. Te olhando, eu disse acredito. Não me faz sofrer. Eu amo você. Você me traz paz. Isso é amor. Vale a pena amar. Viviane Batidão, Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Meu raio de sol na beira do mar segurou minha mão na luz do luar. Sorrindo, cê me disse calma. Eu vim pra sarar sua alma e o seu coração. Ser feliz, feliz. Te olhando, eu disse acredito. Não me faz sofrer. Eu amo você. Você me traz paz.

do Pará. Me dá só mais uma chance pra realizar os nossos sonhos. coração, vem aquecer meu coração. Baby, eu te amo. Aonde você está? Pra acabar com a minha dor, pra acabar com a minha dor. Baby, quero você aqui. uma pancada de sucesso. Banda Batidão. Foi culpa do amor. Me encontrei com você. Me apaixonei mais uma. Gente, manda um celular.